5526, eu transponho. Estamos autorizados, Galeão 360, via Apes do Lulo 4. Decola da 28, mantenha a reta de decolagem até 3000. Após esquerda, na proa de Gole e Eval. Prossegue, CRAT. 1935, 5526, TAN 3193. Está correto, TAN 3193, chame para pushback esse momento. Portarelo, estamos no 05. Continua a aproximação, aguarde pista livre, informa os últimos 90 metros indisponíveis. Juliette, Fox Mike. Mike, 7. Tango Tango, é autorizado para o nível 040. 040, Alfa Tango Tango. 064, solos 41, livre à esquerda, mano. Valeu. Chame solo, 121, decimal 9. 121. Torre, o Alfa Alfa Bravo vai finalizar o 360, pode prosseguir a terra 200. Afirme, aguardará para girar a base, Alfa Alfa Bravo. Bravo. Confirme, azul 4064, segue Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, azul 4064. 56, aí. Fox Mike, check trem, autorizado pouso pista 28, vento 240 graus, 08 nós. Baixou e travou, Fox Mike. Juliette Fox Mike, solo 44, livre à esquerda, chame solo 121, décimo 9. 219, lirando à esquerda. Terra 2732, aciona identificação. Autorizado chegar da CARI. Voe direto CARI da presente, chame no ponto de descida. Autorizado voar direto CARI, chamar no ponto de descida. Só copia Juliette Fox Mike. Mas não? Sou eu? Luciano, estou aqui no azul, aqui no 4064. 4064, a transição está muito baixa, ok? Se for para confirmar a posição, é 9. Posição 9. Abraço, mãe. Eu solo Juliette Fox Mike. Informa para o localizador, Golo Mike 48. Isso mesmo. Obrigado. Alfa Bravo. autorizado pouso pista 28, vento 230 graus, 08 nós. Bravo, autorizado pouso, 928, obrigado. Só um instante. Solos, mulher, posso marcar de novo. Prossiga. Eu vou para o aeroestar, positivo. Ok, então prossiga agora via pátio 3, ingresse pátio 1, contorne o pátio, Lima, Mike, forma Quebec. Tomará na Quebec. Da Tango Kilo, Quebec Serra, cópia. Sim. Tá autorizado 040 Morro direto, decola da 17 direita da El até da El. 119.35, aciona 0153 o Kilo, Quebec Serra, 0123, corrijo. 0123. Saída da EO, até da EO 040 1935 186, passar em 10 para ver. 10, pátio da Aerostar, chama a torre 186. Tá. Já na Eco, chama 219, obrigado, boa tarde, ó. Solo Salvador, boa tarde, Papá Romeu Alfa Alfa Bravo, tá livrando a pista principal na Eco. Alfa Alfa Bravo, é pátio 3 ou Aerostar? Pátio 3, senhor. Autorizado até o pátio 3 via Alfa e Kilo. Via Alfa e Kilo para o pátio 3, obrigado. Bravo Metalha, 838 e o povo da TV. Ok, copiado. 1838 e o nosso para cá. Então, controle. Brasília, pega o pano. Tive tração radar para sequenciamento, curva à esquerda para o 160. Esquerda 160, papá, papá, Alfa Tango Tango. Desça para 3 mil pés, ajuste 10-12, Alfa Tango Tango. Para 3-10-12, Tango Tango. Fox Mike está autorizado cruzamento da 1735 do Chile Aerostar. Graças. É um 560, né? Positivo. Então o X aí designa o que, por exemplo, no equipamento? Excel. Entendi. Excel. Excel? Eco, X-Ray, Charlie Eco Lima. Ah, ok, obrigado. Bonita a máquina. Ah, caprichou nela. Para 2 mil pés, ajuste 612. 2 mil pés, convido 12, Alfa Tango Tango. localizador, Golo 648. E complete final ILS, passando o ZAN, Xande Torre, 118, decimal 6, 1648. 1186, tá volta. Passa Tango Tango para o localizador, direita, proa 260. Direita 260, Alfa Tango Tango. 28, final da 28. 05, até 3193. 90 metros fechados, autorizado pouso pista 10, vento 230 graus 05 nós. Excelente, livre pouso, pista 28, com 648. Estou confirmando. Autorizado pouso pista 28. Confirma trem de baixo terror? Ainda não. Tango desça para 2.000 pés, ajuste 1.002, autorizado final LS. Para 2.000, autorizado final LS, o Tango Tango. Passaria do 2230, por favor. Tango passa o ZAN, complete final ILS, reduza para a velocidade de aproximação, chame a torre 1186. 1186, sempre Tango Tango. Tudo vento para o 648? 240 graus, 04 nós. Sente, Golo 648. Quer que o Delta prossiga? Alfa Tango Tango, número 2 para pouso, continua a aproximação, formos últimos 90 metros fechados, aguarde pista livre. Sim, Tango Tango. A gente voe no rumo do farol de Itapuã, informe através de Pituaçu. Aérea 2732 está no ponto de alta descida. Aérea 2732, desse mantém o nível de voo 040. Brando 090 para o 040, que voa aérea 2732. Solo 55 livre de tração livre à esquerda e chame solo 121.9. Deixa eu livrar a Delta, chama 219, eu vou na 648. good afternoon, this is RJET 6703, permission Foxtrot, ready to copy, Brasilia Flight Level 340. Travado, autorizado, pouso 28, alto, quanto tempo estava? Uma 90 é variável de 220 graus até 270 graus, de 3 nós a 7 nós. Quem é que estava? Good Department, Ofito Transition. Gole, Ofito, thank you. Salve Salvador, é o gol 1648, livrou na Delta. Dia, boa tarde, 648, táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, gol 1648. Para o táxi, tem 3193 com 149 a bordo. Confirme a pena de autonomia? Estamos alternando Guarulhos, 4 horas e 10 minutos, senhorita. Recupera 3193, mantém a posição, aguarde para iniciar o táxi. Mantém posição, até 3193. Da Varig está ingressando agora via Juliette, irá parquear no 3 e a porta livre do seu táxi. Via Juliette Alfa para o ponto de espera da 28. Ok, após a passagem da aeronave da Varig, prossegue via Juliette Alfa para o ponto de espera 28, 3193. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Tango, sala 58, mano. Cruzado táxi é para o 43, é estacional e frequência. Dilo que você é autorizado a acionar, é baixo o táxi? É. Boa noite, o meio manter eleitoral. Mike Delta? Apenas aqui, tinha pé através do que aqui. Sente autorizado, girar a base pela direita, 197, reporte final, treino, pouso baixar travado, Mike Delta. Postará na final, baixar o travado, Delta. Reduzido para 2509, o gol 1675. Jet 6703, ready to copy. 6703, ready to copy, go ahead please. 3-2 Brasília, flight level 240, Maya Blue 2017. Departure from runway 28, maintain heading until 2000 feet, then left turn to Gola, departure and Ofito transition. Departure control frequency 119, decimal 25, and squawk 5542. Roger, WebJet 6703, clear to Brazilian Flight Level 340 via Upper Zoom 1817, sorry. departure runway 28, maintain runway heading to 3000 and then left turn to Goa departure and Ofito transition. Control after departure 11935 and score code 5540. This is WebJet 6703. 55 is flight 2. 5542, score code. That's correct. Inform the right to start up and taxi. Call you to start up. 886703. Salvador, novamente para tarde, o TR 3193. Aproximando a ponte espera da 28, pronto. TAM 3193, boa tarde, manterá a ponte espera da 28, devido a passos na pista. Oi, Silvio, mantém ponte espera na 28, devido a pássaros, confirme. Afirma, tem operações infra-aéreas realizando um procedimento para espantar os pássaros. Só agora, 28, TR 3193. Data, confirme, baixou e travou, autorizado 12, pista no 7, vento 250 graus, 05 nós. Afirmativo, girando de base para final, baixado e travado na 17, mais tempo delta. 040, limite ao localizador. 732, curvando à esquerda para a proa 040, vetoração para a final ILS da 28. Não tem nada não. Tem uma viatura na pista, só esperar eles liberarem pra reclagem do seu aeronave. Eu não posso alinhar enquanto isso? 2732, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-2. Descendo para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-2. Meia 75 já autorizado para 3000 pés, ajuste 1012. 3000 pés, ajustado 1012, igual no 675. 502-2645-2685, tá? 3502, boa tarde. Tá bom, boa tarde. Boa tarde, autorizado táxi, a papá reposta de ingresso, pista no 7. Magnitude Delta Solo 04, livre à direita e táxi ao estacional e frequência. 040. 040807. Voo 1333. Chama Brasília, frequência 273, 1230. Voo 1333. 3193, autorizado ali, mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 3193. Eu vou autorizado ingresso, aposta alinhada e pronto, cabeceira 17. 3193, quando pronto, autorizado a colar a pista 28, vento 240 graus, 05 nós. 7, quando alinhado, está pronto a decolar. Então, segundo a infra-aérea, agora não tem mais pássaros na pista, é isso? Solo azul 4065. 065, precisa? Poderia confirmar a saída, pra, por gentileza? Solo azul 4065. Saída, pista 28, Vitorisk 58, é Goli, Eval, Sagaz. Então, ICA28, Gole, Eval e Sagaz pro azul 4065, obrigado. 2732, esquerda proa 115. Esquerda 115, 2732. Corrija a informação, esquerda proa 015. Afirmado, 015. Atingindo 2000 pés, 2732. Gente. 3193, eu colo 07, me controle 119, decimal 35. 1935. Ficou em autorizada a COP, está 197, vento 220 graus, 049. A 2732 para o localizador, curva esquerda na proa 330. Corrijo, 320 a proa, informe estabilizado. Localizador, proa 320, informará. Controle Salvador, TAN 3193. TAN 3193, suba ao nível 360, saída gole e vigilância. Construído manter a proa até 3000 pés, confirme a posição, voa, pode voar gole. Após 2000 pés, autorizado, voa gole. Após 2000 gole, 100 graus. Voa 675, vetor radar para sequenciamento, curva direita, voe na proa 065. Direita 065, voo na 675. Solo, Salvador, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Serra, boa tarde, suba ao nível 040, saída da El Vigilância. Desculpe, eu vou chamar o solo. Solo Salvador, Alfa Tango Tango, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, prossiga. Funcionado, Pata Cruz, autorização de táxi até o Pato 5, Garabaité. Livre, prosseguinte a pátio principal, sempre para cruzamento da pista no 7, ingressando a mais forte cruzamento da Unicamp. Ciente, chamará para o cruzamento na pátio Quebec. 3, 2. Voo no 807, desça para 2000 pés, ajuste no 012, informe o localizador. 2000 no 012, informe no loco no 807. Continua a aproximação, confirme esse visual com o campo. Tira, batiu. Área 32, autorizado pouso pista 28, vento 240 graus, 04 nós, os últimos 90 metros fechados. Entende os últimos 90, últimos, confirme, 90 metros? Ah, sim, senhor, os últimos 90 metros, 90 metros da pista 28. Entende. Solo, voo no 78. No 78, no preciso? Autorização, Guarulhos, 320. 320, coordenação, agora de costas. 380, ok? 380. Salvador, voa 649, informação Fox, solicita Ilhéus. Ilhéus, em coordenação no 649, confirme nível? 220. Salvador, alô?